Que a graça, a paz e o amor de Cristo Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês que ouvem e transmitem essa palavra a outros. Nós hoje, para a glória do Senhor Jesus, nós estamos encerrando a ministração de mais um livro da Bíblia, que é o livro de 1 Pedro. Aqui já ministramos 4 capítulos, hoje ministraremos o 5º. A carta de 1 Pedro é composta de 5 capítulos. E nós vamos ver esse 5º capítulo hoje, e eu convido você a prestar bastante atenção na orientação que o apóstolo Pedro nos traz neste texto sobre como devemos nos portar diante da vida cristã, da vida de Cristo, que nós somos chamados a revelar nesse mundo. Então, em nome de Jesus, que você possa ouvir, acolher no seu coração e deixar que esta palavra transforme a sua vida. Também quero cumprimentar a nossa missionária, a Vivian Lopes, que é quem faz com que esses textos sejam colocados no blog, né? Como eu disse na última ministração, se você perdeu alguma ministração, pegou no meio ou pegou alguns livros apenas, nós já ministramos mais da metade da Bíblia. E todos esses textos estão no blog e foram colocados pela missionária. É blog, então você vai lá no blog que a Vivian coloca, a missionária Vivian faz esse trabalho maravilhoso de colocar texto por texto. Ou seja, todos os livros, capítulo por capítulo, versículo por versículo, cada um que foi ministrado, tudo que foi ministrado está no blog. E blog logo 7, que é o endereço, blog logo 7, 7 é numeral, tá? É numeral, bloglogo7.com.br. Repetindo, bloglogo7.com.br. Lá você vai encontrar todos os livros ministrados. Então, eu quero deixar com você esta indicação para que você possa ouvir e possa conhecer outros textos e outros livros que foram ministrados. E nós hoje, então, como eu já disse, vamos ver o último capítulo de 1 Pedro. Vamos fazer a leitura e depois fazemos um breve comentário. A palavra de Deus diz assim: aos anciãos, ou em outras traduções, aos presbíteros. Aqui o anciãos e presbíteros têm a mesma conotação, que estão entre vós, eu exorto. Eu que também sou um ancião, ou presbítero, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Alimentai o rebanho de Deus que está entre vós, assumindo o cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não pela ganância do lucro, mas com um espírito pronto, nem como senhores sobre a herança de Deus, mas como exemplo para o rebanho. E quando o sumo pastor aparecer, recebereis uma coroa de glória incorruptível. Semelhantemente, vós, jovens, submeteis aos anciãos, E sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre ele todo o vosso cuidado, porque ele cuida de vós. Sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Ao qual resisti, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições que cumpre entre vós, entre vossos irmãos no mundo. As mesmas aflições, né? Dizendo que as mesmas aflições que, pelas quais eles estavam passando, todos os irmãos espalhados pelo mundo também passavam. Mas que o Deus de toda a graça, que nos chamou para a sua eterna glória por Cristo Jesus, depois de ter de sofrido um pouco, vos aperfeiçoe conforme fortifique e estabeleça. Desculpe, irmãos, como eu já disse anteriormente, meu óculos está ruim. O texto diz, vos confirme, fortifique e estabeleça. A ele seja a glória e o domínio para sempre e sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como eu cuido, escrevi brevemente exortando e testificando de que esta é a verdadeira graça de Deus na qual vos firmais. A igreja que está em Babilônia, eleita juntamente convosco, vos saúda, e também o meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com um beijo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Esse texto, no capítulo 5, né, nós vimos no capítulo 4, nós vimos o texto falou, nos orientou sobre o relacionamento homens e mulheres, né? Como se deve portar as mulheres, como se deve portar os homens. E o capítulo 5 vai falar sobre os anciãos ou presbíteros que estavam responsáveis pelas igrejas e os jovens. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o texto é muito claro, né? Não deixa dúvida. O texto vai dizer que os presbíteros, eles devem portar, ou anciãos, eles estão no meio da igreja, eles estão junto com a igreja para testemunhar dos sofrimentos de Cristo e participantes da glória que há de se revelar. Então, os presbíteros não estão na igreja, não podem estar na igreja, à frente de qualquer igreja, para ser paparicado, para ser receber a honra que não é dele, porque a honra pertence ao Senhor, né? Ele não está lá para receber, tratar as pessoas com força, com ganância. Ele não está lá para aproveitar do lucro da igreja com ganância, isso, né? Porque ao trabalhador, a palavra de Deus diz que o trabalhador é digno do seu salário. Isto é uma coisa. Receber pelo salário que está realizando. Então, a igreja deve sustentar os seus presbíteros, os seus pastores, mas não deixar que isso se torne algo penoso sobre eles. Porque os pastores, as pastoras, não foram chamados por Deus para fazer outra coisa a não ser dar testemunho de Cristo Jesus. E isto com sofrimentos. Pastores passam por sofrimentos. E tem que passar para que a fé seja fortalecida. E para que a sua vida sirva de exemplo para o rebanho. Ele não pode, como de, o pastor, o presbítero, o ancião, ele deve alimentar o rebanho de Deus. Alimentar com o quê? Alimentar com a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento. E é alimento sólido para que a fé da comunidade seja fortalecida. Ele deve estar entre eles, assumindo o cuidado dele. Não por força, não é por força, não pode ser na base eu mando e vocês obedeçam, não pode ser assim. O pastor, o presbítero não pode fazer isso. A minha palavra é lei. Não, a palavra que é lei é a palavra de Deus. As pessoas devem respeitar e se submeter ao presbítero, ao pastor? Sim. Se ele for semelhante a Cristo Jesus, que não fez, enquanto esteve aqui entre nós, ele não oprimiu ninguém. Ele não assumiu o cuidado do rebanho por força, não, mas por amor, por amor. Mas e também por voluntariedade. Nós devemos fazer as coisas não visando o que vamos ganhar, o que vamos receber, o que vamos ter, mas fazer com liberalidade, com amor aos irmãos, com amor àqueles que Deus colocou nas nossas mãos para cuidar, seja um pequeno rebanho, seja um grande rebanho. Nós não podemos fazer isso por ganância, por lucro, visando o lucro, ganância, visando o lucro, mas com um espírito pronto. Esse texto, esse versículo, o versículo 3 de 1 Pedro, capítulo 5, fala muito aos nossos dias, meus irmãos. Fala muito aos nossos dias. Porque hoje as ovelhas, elas não estão sendo pastoreadas, mas elas estão sendo tosqueadas. Elas estão sendo tosqueadas e toda a lã que ela produz, ou todos os bens que ela tem, ela é chamada a entregar no altar das igrejas. Então, nós temos várias comunidades que nós conhecemos, que você conhece, que você vê na TV, que se enriqueceram tremendamente. E aí eles falam, não, enriquecer, mas nós precisamos dos dízimos, das ofertas e tal, para que expandir o evangelho. E eles têm expandido para muitos lugares, mas o que esses pastores retêm como propriedade particular é uma vergonha. Você chega na igreja, há pouco tempo eu ouvi de uma irmã que chegou na igreja, o irmão, o diácono, estava na porta e entregou um envelope para ela. E falou assim: olha, coloca tanto dentro do envelope para que a sua oração seja levada no altar. Para que o seu pedido de oração seja levado no altar. Ela falou assim: não, obrigado. Eu mesmo vou orar e o meu pedido será ouvido pelo Senhor. Porque hoje nós temos campanhas de todos os tipos nas igrejas. De todos os tipos. Aí tem a campanha até da água consagrada, né, que na Igreja Católica é chamada de água benta, né? Água abençoada. E as pessoas não recebem o vidrinho de água abençoado de graça, não. Ele compra esse vidrinho de água abençoado. Isso não pode. Isso não é próprio dos presbíteros de Deus, dos pastores de Deus. Porque os pastores não podem fazer nada sem ser voluntariamente, não por ganância ou lucro, mas com um espírito pronto. Nem como senhores sobre a herança de Deus, mas como exemplo para o rebanho. Porque muitas pessoas pastoreiam o rebanho com um chicote, como se estivesse com um chicote na mão. É só exortação, exortação, exortação, e não tem edificação para o rebanho. Parece que eles são senhores do rebanho, mas senhor do rebanho não é ele ou ela. Senhor do rebanho é Deus. Deus é senhor do rebanho, que ele há de vir para buscar. Então nós precisamos estar atentos a isso, para que quando o sumo pastor, que é Jesus, aparecer ou voltar, nós possamos receber uma coroa de glória incorruptível. Se nós tratarmos o rebanho de Deus sem ser desta forma, que está aqui em Pedro e em outros textos também da palavra de Deus, nós não vamos receber nenhum pastor que trata o rebanho de Deus, a não ser de acordo com a palavra de Deus, receberá a coroa incorruptível que haveria de receber se tivesse feito o trabalho dele segundo a palavra e orientação do Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus pastores e pastoras, prestem bem atenção a isso. Ouçam bem o que a palavra de Deus nos ensina, para que você possa fazer, para que você possa pastorear o rebanho do Senhor com muita graça, com leveza, com amor, com solidariedade, e não alguns, porque também tem isso. Eu já vi, muitos já viram. Alguns pastores dão atenção a alguns membros da igreja. E não a todos. Normalmente dão atenção àqueles que têm mais posses, que têm um cargo de liderança maior na igreja. A esses ele visita, com esses ele compartilha refeições, mas não com os mais pobres. Mas a palavra de Deus está falando para nós aqui que é com todo o rebanho. O rebanho de Deus não importa se ele tem dinheiro ou se ele não tem dinheiro, ele é rebanho de Deus. E ele é propriedade de Deus. E como propriedade de Deus, nós devemos zelar por eles. E, em segundo lugar, o texto vai falar sobre os jovens. Que os jovens, ou toda a igreja, as pessoas mais jovens, as pessoas que ainda não chegaram à terceira idade, né, as pessoas mais jovens devem se submeter aos presbíteros, aos anciãos, sendo sujeitos também uns aos outros, revestindo de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Então nós devemos nos submeter debaixo da poderosa mão do Senhor, sendo humildes com todas as pessoas, principalmente para com o Senhor, em primeiro lugar para com o Senhor, e depois para com os nossos irmãos. E aqui no caso está falando com as pessoas mais jovens, que não devem fazer, se levantar contra os pastores, contra os anciãos. Não, não deve. Deve se submeter, porque o Senhor resiste ou não abençoa. Se ele resiste, é porque ele não abençoa ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. E a graça de Deus, ela nos fortalece na fé. E fortalecidos na fé, nós encontramos o conhecimento de Cristo Jesus. A palavra de Deus diz assim, um texto aqui na palavra que diz para nós: buscai a graça de Deus. Buscai o conhecimento de Cristo Jesus. Porque a ele a glória, agora e no dia da vitória. Então nós precisamos estar sujeitos ao Senhor. Como eu já disse, os pastores não podem tratar as pessoas com arrogância, com nada. E quem é pastoreado, aquele que pastoreia não pode liderar como se fosse dono do rebanho, porque o rebanho pertence a Deus. E aqueles que são pastoreados devem honrar aos seus pastores, devem se submeter à autoridade deles. E não só deles, mas devem se submeter uns aos outros, amando uns aos outros. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre ele todo o vosso cuidado, ou toda a vossa preocupação, porque ele cuida de vós. Meu irmão e minha irmã, se você está passando por um momento de luta, de dificuldade, de ansiedade, um problema grande na sua vida, na vida da sua família, não faça outra coisa a não ser humilhar-se diante da potente mão do Senhor, ou seja, dobre os seus joelhos diante do Senhor e coloque-se diante dele em submissão. Diga: Senhor, a minha vida te pertence. E eu estou passando por isso e por isso. Eu entrego nas tuas mãos todas as dificuldades e lutas que eu estou passando. Eu me submeto debaixo da sua potente mão para que o Senhor me exalte no tempo certo. Qual o tempo certo? Não sabemos. Às vezes é nesta vida, às vezes é na vida por vir. Mas uma coisa é certa: Deus está conosco. O Senhor sempre está conosco. O Senhor nunca nos abandona. Salmo de número 34 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Oprovai e vede que o Senhor é bom. Então, o Senhor acampa o seu anjo ao nosso redor para nos livrar, para nos proteger, para ser conosco na hora das dificuldades, na hora das provações, mas na hora das bênçãos também. Porque o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Mas há um outro que também acampa, não ao redor. Olha só, versículo 8. Sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, ou o vosso inimigo, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Ou seja, quando nós andamos debaixo da poderosa mão do Senhor, Ele nos protege. O seu anjo está ao nosso redor. E depois do anjo, há um outro anjo, mas este caído e expulso do céu pelo Senhor, para onde nunca mais voltará, que é Satanás e seus demônios. Eles andam ao nosso derredor, ou seja, não ao redor, ao derredor, depois do anjo, como um leão, como se fosse um leão. Mas ele não é leão. Ele anda ao derredor rugindo como um leão. Mas ele não é leão, porque só há um leão, que é o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, o Senhor, que nos protege, que nos livra de todas as suas armadilhas, que nos permite passar por dificuldades e por sofrimentos, mas não nos abandona. Porque ele disse: eis que estarei convosco todos os dias das vossas vidas. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é promessa de Jesus. Ele fez essa promessa aos discípulos. Ele fez essa promessa à igreja primitiva. Ele fez essa promessa para nós. Eis que estarei convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação do século, ou até o dia final. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se o diabo que está ao seu derredor, está te perturbando, está fazendo você ver as coisas como não se deve ver, ver as coisas como, tá vendo? Porque ele faz isso, né? Ai, tá vendo? Esse Deus que você confia, ele tá permitindo que você passe por tudo isso. Quem é esse Deus que você confia? Ele vive fazendo isso. Isso é o papel dele. Mas o nosso papel é: arreda-te, Satanás, como Jesus fez. Arreda-te, Satanás. Porque você não é leão. Porque só há um leão. E é o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, meu Senhor, que está comigo, como prometeu. E a ele toda honra, toda glória e todo louvor. E nós passamos por essas dificuldades, irmãos, para que nós possamos resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre todos os irmãos do mundo. Queridos, se você está passando por uma dificuldade, por dificuldades, como eu já disse, saiba que não é só você, todo mundo passa. Todo mundo passa. Agora, a diferença é Uns confiam no Senhor, outros não. O salmista: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Esta é a diferença. A diferença não são as provações e dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia. A diferença está em quem nós confiamos. Uns confiam em carros, outros em cavalos, uns confiam em fortunas, outros confiam em Deus. Você tem ideia de quem será o vencedor? É óbvio que é o Senhor. Porque toda a riqueza e toda a fortuna, a traça e a ferrugem corrói. Fica aqui, corrói. Quando você for, quando você morrer e for se apresentar diante de Deus, quando você for para encontrar-se com o Senhor, você não vai levar absolutamente nada do que você tem. Nada. Antigamente, se colocava, por exemplo, no Egito, os faraós, as pessoas que morriam, colocavam muita fortuna com eles para levar para o mundo dos mortos, acreditando que no mundo dos mortos eles iriam reviver e teriam as fortunas. Inclusive, eles levavam servos. Servos eram sepultados vivos com eles nas pirâmides. E agora, depois de anos e muitos anos, que conseguiram descobrir e olhar dentro das pirâmides, primeiro que não tem absoluta, até os cadáveres foram roubados, inclusive e de joias, de bens materiais, de coisas valiosíssimas, não tem absolutamente nada. O ladrão roubou, a traça roeu e a ferrugem corroeu. Então, meu irmão e minha irmã, confia no Senhor, confia nele. Ele é o seu sustento, ele é a sua coluna. Mas que Deus de toda graça, mas que é o Deus de toda graça, que nos chamou para a sua eterna glória por Cristo Jesus, depois de ter sofrido um pouco, olha, ele fala que Jesus, o texto diz que Jesus sofreu um pouco, vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor confirme a sua fé, fortifique a sua fé e estabeleça a sua vida como uma vida santa e agradável a Ele. Porque a Ele seja a glória, o domínio para sempre e sempre. Amém. Este é o capítulo 5 de 1 Pedro. E aí vem a saudação, né? A saudação que ele faz a Silvano, o fiel irmão, a saudação que ele faz com as igrejas que estão mandando também, as igrejas eleitas que juntamente estão com eles, também vos saúda, inclusive a igreja que está na Babilônia. Lembra, o povo foi levado para lá cativo e lá ficou um povo que decidiu ficar lá na Babilônia e lá pregando a palavra do Senhor. E lá o apóstolo, tudo indica que esse texto foi escrito de lá para as igrejas eleitas do Senhor. Então que você possa, como diz o texto aqui, saudar. Saudai-vos uns aos outros com um beijo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. A paz só está com quem permanece em Cristo Jesus. Por isso Jesus, quando enviou os seus discípulos, ele orientou-os dizendo, olha, quando chegares numa casa, saudai-vos com a paz. Se esses que moram nessa casa forem de paz, a paz permanecerá sobre eles. Se não for, voltará para vós. Por quê? Porque a paz só permanece e só recai sobre aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. A Cristo Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor. Que Deus te abençoe. Que a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja sobre você e sobre você permaneça. E te fortaleça, te fortifique para que no dia da vitória você seja encontrado ou encontrada íntegro para receber a coroa que está preparada para você. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.